a vida o Senhor nos deu. Onde não havia sol, onde não havia chuva, o Senhor proveu. Quando a tua luz resplandeceu em mim, eu pude ver o seu amor e a sua santidade. Me tirou de um vale e firmou os meus pés na rocha e me fez um filho de verdade. E eu serei um vaso em tuas mãos, e eu irei aonde tu mandares. Estou aqui com o meu coração. Podes me tomar, podes me usar. Cansados e perdidos e famintos, ele trouxe a redenção. A todos os cativos e feridos e oprimidos, ele trouxe a libertação. Quando a tua luz resplandeceu em mim, eu pude ver o seu amor e a tua santidade. Me tirou de um vale.